Ficheiro 65. Aquele homem não gosta muito de mulheres, pois não? Comentei com Jamie. Tendo em conta a sua ocupação, ainda bem, respondeu. Vamos comer. Após o almoço, mandei o meu paciente para a cama para descansar, sozinho desta vez, apesar dos seus protestos, e desci para o consultório. O aguaceiro parecia ter diminuído o movimento. As pessoas preferiam permanecer a salvo nos seus aposentos em vez de andarem lá fora com os arados ou a caírem de telhados. Passei o tempo agradavelmente a atualizar os registros no livro de Davy Beaton. No entanto, assim que terminei, um visitante obscureceu a minha porta. Obscureceu-a literalmente, o seu corpo volumoso preenchendo-a de um lado ao outro. Estreitando os olhos na semi-escuridão, divisei o vulto de Alec McMahon, envolvido num conjunto extraordinário de casacos, mantos e um ou outro pedaço de manta de cavalos. Aproximou-se com uma lentidão que me fez lembrar a primeira visita de Callum ao consultório e deu-me uma pista para o seu problema. Reumatismo, é? Perguntei com compaixão, enquanto ele se deixava cair rigidamente na minha única cadeira, com um gemido abafado. Sim, a umidade afeta-me os ossos, disse. O que se vai fazer? Colocou as mãos enormes e nodosas sobre a mesa, deixando os dedos relaxarem. As mãos abriram-se lentamente, revelando as palmas calejadas. Peguei numa das mãos retorcidas e virei-a suavemente para a frente e para trás, estendendo os dedos e massageando a palma áspera. O velho rosto marcado de rugas acima da mão contraiu-se um pouco com o movimento, mas depois relaxou quando as primeiras pontadas de dor passaram. Como madeira, disse eu. Uma boa dose de uísque e uma massagem profunda é o melhor que posso recomendar. Chá de tanaceto também ajuda um pouco. Ele riu, o manto a deslizar-lhe dos ombros. Uísque, hein? Eu tinha as minhas dúvidas, mas estou a ver que tem jeito para médica. Do fundo do meu armário de remédios, retirei a garrafa castanha sem rótulo que continha o meu suprimento de uísque da destilaria de Léor. Coloquei-a na mesa diante dele com um copo de osso. Beba. Depois, tire a roupa até onde achar decente e deite-se na mesa. Vou atiçar o lume para que fique quente. O olho azul inspecionou a garrafa com satisfação e a mão deformada dirigiu-se lentamente ao gargalo. É melhor tomar um gole também, rapariga, avisou. Vai ser um grande trabalho. Gemeu com um misto de dor e satisfação enquanto eu lançava todo o peso do meu corpo sobre o seu ombro esquerdo para soltá-lo. Depois erguia-o para baixo e rodava-o para trás. A minha mulher costumava massajar-me as costas, comentou, por causa do lumbago. Mas isto é ainda melhor. Você tem um par de mãos muito forte. Daria uma boa moça de estrebaria. Presumo que isso seja um elogio, comentei secamente, despejando mais da mistura de óleo e sebo na palma da minha mão e espalhando-a sobre as costas largas e brancas. Havia uma linha de demarcação bem definida entre a pele queimada, castigada pelo tempo dos seus braços, onde as mangas arregaçadas da sua camisa paravam, e a pele branca como leite dos seus ombros e costas. Bem, você foi um belo rapaz no seu tempo, observei. A pele das suas costas é tão branca como a minha. Uma risada profunda sacudiu a carne sob as minhas mãos. Agora nem dá para imaginar, não é? Sim, a Ellen Mackenzie viu-me uma vez sem camisa a ajudar um potro a nascer e disse-me que parecia que o bom Deus havia colocado a cabeça errada no meu corpo. Devia ter um saco de pudim de leite nos ombros em vez de um rosto do altar. Imaginei que estivesse a referir-se à cortina do crucifixo na capela, que retratava diversos demónios extremamente feios, ocupados a torturar os pecadores. Parece que a Ellen Mackenzie era um tanto livre nas suas opiniões, observei. Estava mais do que ligeiramente curiosa a respeito da mãe de Jamie. Dos pequenos comentários que ele fazia de vez em quando, eu formara uma ideia do pai, Brian, mas ele nunca mencionara a mãe, pelo que nada sabia a seu respeito, além de que morrera jovem de parto. Ah, ela era desbocada e tinha uma cabeça voluntariosa também. Desamarrando as ligas das calças curtas presas abaixo dos joelhos, enrolei-as para cima e comecei a trabalhar os músculos das barrigas das pernas. Mas tinha tanta doçura que ninguém se importava muito, além dos irmãos. E ela não era de dar muita atenção ao Dougal ou ao Callum. Foi o que eu ouvi dizer. Fugiu com o namorado, não foi? Enfiei os polegares nos tendões atrás do joelho e ele emitiu um som que teria sido um guincho em qualquer pessoa menos digna. Sim, a Ellen era a mais velha dos 6 filhos Mackenzie, 1 ou 2 anos mais velha do que o Callum, e a menina dos olhos do velho Jacob. Foi por isso que demorou tanto tempo a casar. Não quis saber do John Cameron ou do Malcolm Grant, nem de nenhum dos outros com quem podia ter casado. E o pai não queria forçá-la a agir contra a sua vontade. Mas quando o velho Jacob morrera, Callum tivera menos paciência para com as fraquezas da irmã. Lutando desesperadamente para consolidar o seu abalado domínio do clã, procurou uma aliança com Monroe ao norte ou Grant ao sul. Ambos os clãs tinham chefes jovens que se transformariam em cunhados úteis. A jovem Jocasta, de apenas 15 anos, aceitou obedientemente o pedido de John Cameron e foi para o norte. Ellen, prestes a tornar-se uma solteirona aos 22, mostrou-se bem menos dócil. Imagino que o pedido de Malcolm Grant tenha sido firmemente rejeitado, a julgar pelo seu comportamento há 2 semanas, observei. O velho Alec riu, transformando-se a risada num gemido de prazer, quando pressionei com mais força. Sim, nunca soube exatamente o que ela lhe disse, mas acho que o magoou. Eles conheceram-se durante a assembleia. Foram lá para fora, para o Jardim das Rosas, à noite, e todos esperavam para ver se ela o aceitaria ou não. Ficou escuro e continuaram à espera. Mais escuro ainda, todas as lanternas acesas, a música foi iniciada e ainda assim nenhum sinal de Ellen ou de Malcolm Grant. Nossa Senhora, deve ter sido uma conversa e tanto. Despejei mais uma dose do unguento entre as suas omoplatas e ele gemeu com a sensação quente e agradável. Assim parecia, mas o tempo continuou a passar e eles não voltavam. Callum começou a temer que o Grant tivesse fugido com ela, levada à força, sabe? E assim parecia, porque encontraram o jardim vazio. E quando ele me mandou chamar à estrebaria, eu disse-lhe que os homens do Grant tinham ido buscar os cavalos e o grupo todo havia partido sem uma palavra de despedida. Furioso, Dougal, então com 18 anos, montara no seu cavalo e partira, no encalço de Malcolm Grant, sem esperar por companhia nem por uma conversa com Callum. Quando Callum soube que o Dougal havia partido no encalço de Grant, enviou-me a mim e a outros homens atrás dele, já que o Callum conhecia bem o temperamento do Dougal e não queria que o novo cunhado fosse assassinado na estrada antes da proclama de casamento. Ele imaginou que Malcolm Grant, não tendo conseguido convencer Ellen a aceitar casar-se com ele, devia tê-la raptado para a forçar. Alec fez uma pausa, pensativo. O Dougal só conseguia ver o insulto, claro, mas não acho que o Callum estivesse tão aborrecido com o facto para dizer a verdade, com ou sem insulto. Teria resolvido o seu problema e o Grant provavelmente iria ter de casar-se com a Ellen sem o dote e ainda pagar uma compensação ao Callum. Alec resfolegou com ar cínico. Callum não é o homem para deixar passar uma oportunidade. É rápido e cruel. O solitário olho, de um azul glacial, girou para trás para me olhar por cima de um ombro curvado. Seria bom não se esquecer disso, rapariga. Não pretendo esquecer-me, assegurei com certa amargura. Lembrava-me da história de Jamie sobre o castigo que Colm ordenara e imaginei quanto disso fora por vingança contra a rebeldia da mãe. No entanto, Colm não pudera aproveitar-se da oportunidade de casar a irmã com o chefe do clã, Grant. Quase ao raiar do dia, Dougal encontrou Malcolm Grant acampado junto à estrada principal com os seus seguidores, dormindo sob um arbusto de tojo enrolado no seu manto. E quando Alec e os outros chegaram, furiosos, algum tempo depois, ficaram paralisados pela visão de Dougal Mackenzie e Malcolm Grant, ambos despidos até à cintura e cheios de cortes devido à luta, cambaleando e oscilando de um lado para o outro na estrada, ainda a trocarem alguns golpes ao acaso sempre que ficavam ao alcance um do outro. Os seguidores de Grant estavam empoleirados ao longo da estrada como uma fileira de corujas, as cabeças virando-se de um lado para o outro, enquanto a luta próxima do fim serpenteava para cima e para baixo na aurora chuvosa. Ambos resfolegavam como cavalos, e o vapor subia dos seus corpos no ar frio. O nariz do Grant estava inchado, com o dobro do tamanho, e o Dougal mal conseguia ver de qualquer um dos olhos, ambos com sangue já seco no peito. Com o aparecimento dos homens de Colm, os homens de Grant puseram-se de pé, as mãos na espada, e o encontro provavelmente teria resultado num grave derramamento de sangue se um dos rapazes Mackenzie, de olho mais vivo, não tivesse observado o facto importante de que Ellen Mackenzie não estava entre os Grant. Bem, depois de despejarem água em Malcolm Grant para fazê-lo recuperar os sentidos, ele conseguiu contar-lhes o que Dougal não parara para ouvir: que Ellen passara apenas um quarto de hora com ele no roseiral. Recusou-se a contar o que se passara entre os dois, mas o que quer que tenha sido, ele ficara tão ofendido que quisera ir-se embora imediatamente, sem aparecer de novo no salão de Colm. E ele deixara-a lá e não a vira mais, nem nunca mais queria ouvir o nome Ellen Mackenzie pronunciado na sua presença outra vez. Com isso, montou no cavalo, ainda um pouco vacilante, e foi-se embora. Desde então, nunca mais foi amigo de ninguém do clã Mackenzie. Ouvi fascinada. E onde estava a Ellen todo esse tempo? O velho Alec riu, como o som de uma porta de estrebaria a ranger nas dobradiças. Do outro lado da montanha, bem longe. Mas eles não descobriram isso de imediato. Demos meia volta e voltámos a casa para encontrar Ellen ainda desaparecida, e Colm de pé, lívido, no pátio, apoiado no Angus Mór. Seguiu-se uma confusão ainda maior, porque, com todos aqueles hóspedes, os quartos do castelo estavam cheios, assim como todos os sótãos e cubículos, cozinhas e quartinhos. Parecia impossível saber quem, de todas as pessoas no castelo, estaria desaparecido. Mas Colm chamou todos os empregados e percorreu tenazmente a lista dos convidados, perguntando quem fora visto na noite anterior e onde e quando. Finalmente descobriu uma criada da cozinha que se lembrou de ter visto um homem numa passagem dos fundos pouco antes de o jantar ser servido. Só dera por ele porque ele era muito bonito, alto e forte, disse, com cabelo preto e liso como uma silky e olhos de gato. Ela vira-o descer a passagem, admirando-o, e vira-o encontrar-se com alguém na porta externa, uma mulher vestida de preto da cabeça aos pés e envolta num manto com capuz. O que é uma silky? Perguntei, admirada. Os olhos de Alec estreitaram-se para mim, enrugando-se nos cantos. São as focas. Durante muito tempo depois, mesmo após saberem a verdade, as pessoas na aldeia contavam a história de que Ellen Mackenzie fora levada para o mar para viver entre as focas. Sabia que as silkies tiram a pele quando vêm para a terra firme e caminham como seres humanos? E se encontrar a pele de uma silkie e a esconder, ele ou ela, acrescentou com justiça, não poderá entrar no mar outra vez, mas terá de permanecer consigo em terra firme. Diz-se que é bom arranjar uma esposa foca dessa forma, pois são ótimas cozinheiras e mães muito dedicadas. Ainda assim, continuou, Callum não estava inclinado a acreditar que a irmã fugira com uma foca, e deixou isso bem claro. Convocou os hóspedes, um por um, e perguntou-lhes quem conhecia um homem com aquela descrição. Finalmente chegaram à conclusão de que o seu nome era Brian, mas ninguém conhecia o seu clã ou o seu apelido. Ele participara nos jogos, mas lá só lhe chamavam Brian Doo. A questão ficou suspensa por algum tempo, porque os homens não sabiam em que direção começar a procurar. Ainda assim, até o melhor dos caçadores tem de parar numa cabana de vez em quando, pedir um punhado de sal ou uma caneca de leite. E, finalmente, a notícia do paradeiro do casal chegou a Leor, pois Ellen Mackenzie não era uma jovem de aparência comum. Cabelos cor de fogo, disse Alex sonhadoramente, desfrutando o calor do óleo nas suas costas, e olhos como os do Callum, cinzentos, com pestanas negras, muito bonitos, mas do tipo que nos atravessam como um raio. Uma mulher alta, mais alta ainda do que você, e, para dizer a verdade, os olhos doíam só de vê-la. Mais tarde, ouvi dizer que se conheceram durante a assembleia. Entreolharam-se e decidiram, nesse momento, que não podia haver mais ninguém para nenhum dos dois. Assim, fizeram os planos e fugiram, debaixo dos narizes de Callum Mackenzie e de 300 hóspedes. Riu repentinamente, lembrando-se. Dougal encontrou-os, por fim, a viver na cabana de um camponês, no limite das terras dos Fraser. Haviam decidido que a única maneira de conseguirem o que queriam seria esconderem-se até Ellen ficar grávida e barriguda o suficiente para não haver dúvida de quem era o pai. Então, Callum teria de dar a sua bênção ao casamento, gostasse ou não. E ele não gostou. Alec Rius. Enquanto esteve na estrada, viu por acaso uma cicatriz que o Dougal tem no peito? Eu vira uma fina linha branca que lhe atravessava o coração e ia do ombro às costelas. Foi o Brian quem fez aquilo? Perguntei. Não, a Ellen, respondeu, rindo ao ver a minha expressão, para o impedir de cortar a garganta ao Brian, o que ele estava prestes a fazer. Eu, se fosse assim, não mencionaria isso ao Dougal. Não, acho que não o farei. Felizmente, o plano funcionara, e Ellen já estava com 5 meses de gravidez quando Dougal os encontrou. Houve uma grande confusão em torno do assunto e um monte de cartas muito desagradáveis entre Leor e Bolly. Mas, no fim, tudo se arranjou e Ellen e Brian foram morar para Lallybroch uma semana antes de a criança nascer. Casaram-se à frente da casa, acrescentou, para que ele pudesse atravessar a soleira com ela nos braços pela primeira vez como marido e mulher. Disse depois que quase deu cabo das costas quando lhe pegou ao colo. Fala como se os conhecesse bem, comentei. Terminando o meu tratamento, limpei o óleo escorregadio das mãos com uma toalha. Ah, um pouco, disse Alex, sonolento com o calor. A pálpebra caía-lhe sobre o único olho e as rugas no seu rosto envelhecido haviam-se descontraído, perdendo a expressão de leve desconforto que normalmente o fazia parecer tão irritado. Eu conhecia bem a Ellen, é claro. O Brian conhecia-nos mais tarde, quando trouxe o rapaz para passar aqui uma temporada. Demos-nos bem. Ele era bom com cavalos. A sua voz definhou e a pálpebra fechou-se. Coloquei um cobertor sobre o corpo prostrado do velho tratador de cavalos e saí na ponta dos pés, deixando-o a sonhar junto à lareira. Deixando Alec adormecido, subi para o nosso quarto apenas para encontrar Jamie nas mesmas condições. Há um número limitado de atividades adequadas para diversão dentro de casa, num dia escuro e chuvoso. E presumindo que eu não queria nem acordar Jamie, nem unir-me a ele no mundo dos sonhos, sobravam apenas a leitura ou o bordado. Considerando as minhas mais do que medíocres capacidades nesta última, resolvi ir buscar um livro emprestado à Biblioteca de Callum.